olhos marejados, as lágrimas no concreto. Desesperado na lombra de um mundo paralelo. Sentimentos derramados, acuado no canto. Eu aceitaria ajuda, eu tava te esperando. Mas a solidão e o frio sugaram a vontade de ser um cidadão de bem, de fazer minha parte. Quantos covardes passavam quase me pisando, julgando a capa e no peito fumaça exalando. A chama acesa alimentada por tudo de mais podre. Violência de quem pega e não paga cai no açoite. Homem sem compaixão, primeiro dedo da mão. Trato viciado como bicho de estimação. Várias situações no curto espaço de tempo. Várias fitas boas e ruins acontecendo. É tipo um mercado, a disputa da clientela. Tem de várias qualidades, preta, branca e da amarela. Malandro tipo rato que entra e sai do buraco. Ligeiro pra cima e pra baixo na corrida do asfalto. Junto as luzes brilhando, vermelha, azuis e branca. Piscam na ponta da rua, atrás o prêmio da banca. E elas também tão lá, tudo no meio. Toda gostosa e perfumada, mas com coração cheio. Um corpo oco, vazio, sem alma e sem vontade. Cê olha de longe, vai ver muita naturalidade. Umas fazem porque gostam do dinheiro fácil. Outra depois que cometem o ato, ficam aos trapos. O mercado não tá fácil, os clientes se afastando. Culpa do envolvimento com a pedra que tá matando. Transformando a boneca de louça, deixando sequelas. Ela foge do tic-tac, ele encontra ela. A porra de uma pedra, quase que deixa louco. Abstinência que maltrata e tortura o corpo. Quer ser apresentado? Espera o sol se pôr. Durante o dia as aparências não mostram o terror. E tudo faz crescer a fera, aprende com a selva. Duas cidades no mesmo lugar, a luz e as trevas. A ciência dos marginais me fez mudar. A vida louca do dia a dia me fez crescer ou desandar. Desesperado na lombra de um mundo paralelo. Hoje o herói arrependido corre pelo certo. Quem para e troca uma ideia não sabe da importância. Pra quem tá trancado neste mundo sem tolerância. O relógio cronológico corre todo trocado. O dia não se faz presente, o sol não é necessário. Eu te pergunto, cê sabe a sensação que ela causa? Mais de 100 orgasmos provoca o baque da danada. E o ser humano se faz dependente do prazer. É violento efeito, devastador faz morrer. Atrofia a consciência, se esquece das lembranças. E só pensar na causa, repara na mudança. Do começo do usuário pra depois de um ano. Seguro de si, agora o zumbi que fica vagando. Nunca deram nada, a conquista foi com suor. E a maldita o tirou que tinha de melhor. Fez até a quarta série, pois tinha que trabalhar. Nada de moleza, levantar antes do sol raiar. Uma ducha na cara pra espantar a preguiça. O coletivo lotado até o lugar da conquista. Da satélite distante vinha todos os dias. Lava carro em Brasília pra mudar a minha vida. O ambiente é cruel com suas más influências. Prova uma vez, se não gostaram causa dependência. E eu convivendo quantos anos neste meio. Foi me render a esta merda e hoje o ato tá feito. O ciclo de mudança nunca para, parceiro. Só me prende, surge outro, do mesmo jeito. Às vezes melhor, mas sempre visando lucro. Senão não estaria se arriscando aqui neste mundo. Imundice de todo jeito, crimes cometidos. Uns atrás de dinheiro, outros atrás de bandidos. O tratamento digno seria a saída. Esculachar, descer o braço, não muda a partida. O foco do ataque, voltado pra rainha. Pra que ela não crie trabalhadores da latinha. A raiz quando se corta não leva suprimentos. Os ramos morrem ficando sem abastecimento. Mas o pior não é quem fuma, mas quem vende. Pois mata a família, não morre só o dependente. Fala pra você, É difícil assim abertamente. Fazer parte do processo machuca diretamente. Meu mundo é muito sozinho, muito solitário. Eu tenho pena de quem é pai e mãe de usuário. O sofrimento é bem maior dentro das famílias, se acabando junto com quem perde a vida. Saber que a consciência e todo o resto tá tomada, que naquele corpo existe a pessoa amada. Durante o dia é isso tudo que você tá vendo. O sol se vai e acontece a mudança do tempo. E a vida segue assim, rumo como sopra o vento. De quem saiu e de quem vive aqui neste tormento. Pois deixa eu andar, que eu já falei demais. A rua tem olhos por todos os lados, é muito sagaz. A ciência dos marginais me fez mudar. A vida louca do dia a dia me fez crescer.